De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Direitos Humanos. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 35 anos como um marco legal na defesa dos direitos da infância e adolescência. Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, destaca ações do governo federal como o Pé de Meia e o SUAS, que fortalecem a educação e a proteção social. Juliana Cardoso defende mais orçamento para o setor e prioridade para políticas públicas que cuidem da infância com justiça social, compromisso real e combate a qualquer retrocesso. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. YS735, canal 285, Liberdade FM, Jaborandi, uma rádio da ACMMJ. Direção-geral José Costa, a rádio feita pra você. 8 horas em ponto. Liberdade FM. Ok, tudo certo. Conexão concluída. Vai começar a viagem pelo mundo da música. Conexão Jovem. Conexão Jovem. Conexão Jovem. Mais um programa líder de audiência. Agora aumente o volume do seu rádio. Aumente o volume do seu rádio. Conexão Jovem. Conexão Jovem. E aí, começando por aqui mais uma edição do Conexão Jovem. Quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. De propósito, pra começar a edição de hoje. Só vai. Vamos lá, bora curtir. Dava pra ver seu semblante naquela manhã. Você nem precisou me dizer, seu olhar disse tudo. Passo um café, tão amargo quanto nosso amor, que era quente, era doce, e esfriou em segundos. Me diz o que se passa na sua mente, tá difícil pra quem sente, é seu peito que vai rasgar, se faltou coragem pra falar. Dessa vez me ajude a me ajudar. Vai, vai, mas não olhar pra trás. Deixa que eu mesmo costuro meu coração agora. Oh, ponto final a nossa história. Vai, é pra sempre ou nunca mais. Se você não vê o futuro, o passado começa agora. Precisou me dizer.